Essentiel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Foste a melhor coisa que me aconteceu. Sei que esperei por ti a vida inteira. E assim do nada o nosso amor nasceu. Vamos vivê-lo à nossa maneira. Esta sensação, tocar em teu corpo, sinto a vibração do coração, do coração. Estou perdida, não tem mais jeito. O que sentimos não é nenhuma ilusão. Isto é amor, nosso amor perfeito. Esta sensação, tocar em teu corpo, sinto a vibração do coração. Do coração. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Está tudo. Muito bem. Aqui temos uma voz sensacional, que claro que temos a voz de Sónia Cortés, mas hoje aqui presente nos nossos estúdios. Tudo bem, Sónia? Está tudo bem, obrigada. A Sónia então veio nos apresentar aqui este novo, novo trabalho, novo CD, novos temas, novas músicas, novas diferentes. Exatamente. Vamos então descobrir isto. Sónia, conta-nos mais, conta-nos tudo. Ora bem, este é um novo trabalho, o Essência, que é um pouco à semelhança do anterior, o do Fundo Alma, mas com uma nova sonoridade. Quis realmente atualizar um pouco o meu repertório. Ótimo, muito bem. E Sónia, já te conhecemos aqui há uns aninhos na nossa rádio. E este, qual é o número do CD, deste novo álbum? Quanto já saíste? Este é o segundo. Este é o segundo, muito exatamente. Bem. Exatamente. Diferente, mas sempre esta voz vem suave, portuguesa. Exatamente, é um pouco mais irreverente que o anterior, Mas a voz continua a mesma, por isso é que se chama Essência. Ou seja, é a Sónia renovada, é um refresh no estilo de música, mas com a mesma essência. Sempre a mesma Sónia, claro, sempre a mesma, sim, voz, claro. E é o que conta também. Claro que sim. Sempre em português? Não, nem sempre. Nem sempre, é isso. Também em inglês e francês também. Muito bem. Continuamos a apostar nessa linha também. Ótimo. E qual seria talvez aquela, há sempre uma, eu pensei, vais dizer, não, uma mamã quando tem os bebés são todos iguais, e sei que me vais dizer a mesma coisa, mas se calhar há aquela que mais te aperta cá dentro e que diz assim, ai, esta... Pois, é uma pergunta difícil, sendo autora de todas é complicado, claro, escolher uma. Porque a Sónia, assim, é autora e compositora. Produtora também, sim. Muito bem, não há que trabalhar para si e de si, não é? Claro, claro. Mas é assim, eu tenho a Mon Rêve, que é muito bonita e fala particularmente de mim, que também é muito bonita. E também tenho a By My Side, que também é em inglês, neste caso é em inglês, uhum, que também tem um toque a jazz, que também é algo que eu gosto, e também são particularmente as minhas preferidas, digamos assim. Mas pronto, depois mas há então, muitas outras. Mas então, Mon Rêve, qui n'a pas rêvé? É verdade. Um sonho em português, um sonho em francês, um sonho da Sónia, talvez seja o vosso também. E é o que vamos já ficar a ouvir, Mon Rêve. Descobrimos? Vamos lá descobrir. Então, Mon Rêve de Sónia Cortés. Je vu à la télé écrire. peu de magie, mais de bonne magie. Plein de magie, c'est tout ce qu'on te souhaite. Uma música diferente, uma voz diferente. Acho que esta voz, não sei porquê, uma pessoa fala em francês, tem uma voz, fala-se em português, já tem outra, mas somos os mesmos. Sim, eu também acho que a minha voz fica diferente, mesmo quando canta em inglês, fica ligeiramente diferente. Também acho que estava aqui, finalmente, é Sónia, não é Sónia? Sim, claro que é Sónia, mas finalmente, sim senhora. Parabéns. Obrigada. Lindo trabalho. Obrigada. E o mais que desejamos é muito sucesso. Eu espero que sim. E claro. Que os ouvintes também queiram que sim, como é óbvio. Claro que sim. Sónia, agora está-se a preparar já, como é que eu ia dizer, todas as saídas, começa-se já em janeiro para preparar o verão, não é assim? Exatamente, exatamente. E é, o que contamos mais, o que tu contas mais é que então este novo trabalho percorre então todas as salas, todos os concertos, tanto em Portugal como em França. Claro que sim, e além fronteiras, como é óbvio, como aconteceu com o anterior álbum, em que estive em Inglaterra, Suíça, Luxemburgo. Espero também voltar a esses países e a muitos outros que ainda não fui. Agora sim, estamos na fase de promoção, porque o álbum saiu o mês passado. Estamos em fase de promoção, já fiz alguma promoção em Portugal, durante 2 semanas estive em Portugal a fazer promoção, em rádios e televisão. Hoje estamos aqui na Arc-en-Ciel, que é sempre um prazer enorme estar aqui, e depois parto para outra rádio, tenho um showcase logo à noite. Muito bem. A saber, gostaria de dar a conhecer aos nossos ouvintes, a Sónia levantou-se cedinho, mas muito cedinho hoje de manhã, porque vocês vêm de? De Toulouse. Claro, vocês vêm de Toulouse, sim senhora, para vir até à nossa rádio. E é o que mais te desejamos, é muito sucesso. Obrigada. Continua sempre assim, esta voz suave, que dá vontade de ouvir, e vamos ficar com mais um. Agora sou eu que vou escolher, e sou eu que te dedico a ti, porque é o teu trabalho, mas é para ti. Tu és capaz. Obrigada. Ficamos então com Tu És Capaz e voltamos já. Acredita em mim, tu vais conseguir. Nada mais te irá parar. Se é duro, é. Eu sei bem que sim, mas só assim vais conseguir ganhar. Teu futuro só depende de ti, das escolhas que irás fazer. Não deixes ninguém decidir por ti. Vai em frente, faz o que te dá prazer. Os teus sonhos são parte de ti. Luta por eles até ao fim. Não olhes para trás. Tu consegues, mostra do que és capaz. Tu és capaz. Acredita em mim, tu vais conseguir. Nada mais te irá parar. Se é duro, é. Eu sei bem que sim, mas só assim vais conseguir ganhar. Teu futuro só depende de ti, das escolhas que irás fazer. Não deixes ninguém decidir por ti. Vai em frente, faz o que te dá prazer. Os teus sonhos são parte de ti. Luta por eles até ao fim. Capaz, tu és capaz. Sim, tu és capaz. E que claro que és capaz. Ótimo, ser. Muito obrigada. Olha, desde já tenho que te mandar um beijinho da parte da Manuel Araújo para a Sónia. Um beijinho muito especial, tudo de bom e muita força. Ah, obrigada, beijinho também para ela. E através do Facebook, parabéns Sónia, adoro mesmo. Beijinho grande da Idalina, beijos grandes da parte de Carlos Sampaio. Beijinho. E mais um beijinho também da parte do Sr. Pedro Simão. Ah, obrigada, muito carinhosa, muito obrigada. Obrigada a nós, Sónia. Conta então como é que podemos entrar em contacto contigo e como é que conseguimos seguir através da tua vidinha musical. Ora bem, já, como todos nós sabemos, já faz parte das nossas vidas as redes sociais. Neste caso, a página Sónia Cortês Oficial, a página do Facebook. Lá poderão encontrar todos os meus contactos, quer para espetáculos. E também estará toda a minha agenda atualizada também na página e também no meu site em www.soniacortes.com.pt, onde também já podem adquirir o CD e o cachecol, que está muito giro. Também podem encontrar-me no Instagram, Sónia Cortês Oficial, e também no meu canal YouTube, que já podem subscrever a Sónia Cortês Oficial, podem ver o novo videoclipe do single Já Não Dá e colocar os vossos comentários e os vossos likes. Muito bem. É tudo que então os nossos ouvintes já podem ir lá ver isso tudo e descobrir então a Sónia Cortês, para aqueles que não conhecem, para nós que já conhecemos, muitos likes. Sim, esperemos que sim. Gosto. Muito bem, Sónia, olha, muito, muito obrigada de ter deslocado até cá. Uma boa viagem. Obrigada. Volta quando quiser, estamos sempre. Voltarei. É assim, eu costumo dizer aos nossos ouvintes e aos nossos cantores. Toda a gente conhece a A10, porque a A10 é aquela autoestrada que corta a meio a França e que nos leva até Portugal. Ora, quem for de carro, Portugal tem que passar por aqui. Então vocês têm que parar por aqui. Exatamente. Muito bem, Sónia. Tudo de bom? Obrigada para vocês também. E muito obrigada mais uma vez por me terem recebido tão bem. Obrigada. Muito sucesso. E volta quando quiseres. Com certeza, obrigada. Um beijo muito grande e deixa cá uma última palavrinha ao nosso auditório. Ora bem, agradecer uma vez mais à Arcancel por a amabilidade de me receber e a todos os ouvintes, muito, muito obrigado pelo vosso carinho. Sou sempre tão bem recebida e muito acarinhada por todos vós. Continuem a pedir Sónia Cortês, não se vão arrepender. Apesar de ser algo mais romântico, não tão usual, mas eu tenho a certeza que se ouvirem com o coração, vão gostar. Claro que sim. E ficamos então com Já Não Dá, que é a música do videoclipe. Exatamente. Opa! Mas antes de nada, tinha-me esquecido aqui uma coisa que é uma prendinha. Estava aqui a pensar, mas há aqui uma prendinha da tua parte. Ah, é verdade, é verdade. Então, como é? O Pai Natal veio, trouxe a prenda e vai levar a prenda? Não, vamos dar aqui uma prendinha a quem chamar já. Exatamente. Fica com o teu CD. Exatamente. Autografado. Autografado. Opa, é já. Tenho que chamar agora. Não é logo? É já. E assim, já volto a música um bocadinho atrás. Opa, isto é magia. Voltei já atrás e ficamos com Já Não Dá. Beijo grande. Beijo grande. Até já. Até já. Música. Mais cama vazia ao amanhecer. Nesse momento comecei a perceber tudo o que fazias, as tuas mentiras, as mensagens que trocavas sempre que saías, as tuas desculpas, pato no casaco. Nem conseguiste confessar. Tu és mesmo um fraco. Tu és mesmo um fraco. Comigo não. Agora voltaste do nada. Quero esquecer-te o teu perdão. Tu para mim não.